Fecheiros 50, quarta parte, A Noiva do Demónio, capítulo 40. Será que se lembraria mais tarde de tudo aquilo, pensou ela, como um dos dias mais felizes da sua vida? Os casamentos devem lançar a sua magia sobre toda a gente. Mas ela era mais suscetível que a maioria, pensou, pois aquilo era extremamente exótico. Era o velho mundo, e antiquado, e bota de elástico, e vindo como ela vinha, do mundo do frio e da solidão, desejava-o tanto. Na noite anterior tinha ido ali à igreja, sozinha, rezar. Michael tinha ficado surpreendido. Ela ia mesmo rezar a alguém? Não sei, disse ela. Queria sentar-se na igreja escura, que já estava decorada para o casamento, com as fitas brancas e os laços e a carpete vermelha na nave central, e falar com Ellie, tentar explicar a Ellie porque é que tinha quebrado o seu juramento, porque é que estava a fazer aquilo e como é que tudo se ia passar. Explicou o facto do vestido branco e como a família tinha querido assim, e portanto ela tinha cedido de bom grado a metros e metros de rendas de seda e ao comprido véu fulgurante. Explicou a questão das damas de honor, todas elas Mayfairs, evidentemente, e como Beatrice seria a madrinha e como Aaron seria o padrinho. Explicou e explicou. Até explicou a Esmeralda. Quero que estejas comigo, Ellie, disse. Dá-me o teu perdão. Quero-o tanto. Depois falou com a mãe. Falou com simplicidade e sem palavras, sentindo-se perto da mãe, e tinha tentado eliminar todas as recordações da velha mulher do seu espírito. Tinha pensado nas suas amigas da Califórnia, a quem telefonara nas últimas semanas, e com quem tinha tido conversas maravilhosas. Tinham ficado extremamente felizes por ela, embora não se tivessem apercebido até que ponto ela era rica. E como aquele mundo antiquado era, realmente. Bárbara queria vir, mas o ano letivo já tinha começado em Princeton e Jane ia partir para a Europa e Matty ia ter o bebé por aqueles dias. Tinham mandado presentes maravilhosos, embora evidentemente ela as tivesse proibido de o fazer. E tinha ficado com a sensação de que se veriam no futuro, pelo menos antes dela começar realmente a trabalhar no seu sonho do Mayfair Medical Center. Por fim, tinha terminado as suas orações de uma forma estranha. Tinha acendido velas pelas suas duas mães e uma vela por Anta e até uma por Stella. Era um ritual tão reconfortante ver os pequenos pavios acenderem-se, ver a chama a dançar em frente à imagem da Virgem. Não era de admirar que os sensatos católicos fizessem aquelas coisas. Quase se acreditava que a graciosa chama era uma prece viva. Depois tinha ido ter com Michael, que estava encantado na sacristia, a recordar os velhos tempos na paróquia com o velho padre. Agora, à uma da tarde, o casamento estava finalmente a iniciar-se. Irta e imóvel no seu vestido branco, Rowan estava à espera, a sonhar. A Esmeralda estava contra a renda que lhe cobria o peito e o seu brilho verde, ardente, era a única cor que lhe tocava. Até o seu cabelo louro e os seus olhos cinzentos lhe tinham parecido pálidos ao espelho e a joia fez-lhe estranhamente recordar as imagens católicas de Jesus e Maria com o coração exposto, como aquela tinha partido num acesso de fúria no quarto da sua mãe. Mas todos aqueles pensamentos desagradáveis estavam agora muito longe. A imensa nave de St. Mary's Annunciation estava apinhada de gente. Tinham vindo Mayfairs de Nova York e de Los Angeles e de Atlanta e de Dallas. Estavam lá mais de 2000. E uma a uma, aos acordes vibrantes do órgão, as damas de honor, Clancy, Cecília, Marianne, Polly e Regina Mayfair, Começaram a subir a nave central. Beatriz estava mais magnífica que as damas de honor mais jovens. E os seus acompanhantes, todos eles Mayfairs, evidentemente, formavam um bonito grupo, prontos a darem o braço às damas de honor, um a um. Mas agora chegara o momento. Pareceu-lhe que se esqueceria de como pôr um pé à frente do outro, mas não esqueceu. Adaptou-se rapidamente ao comprido véu branco. Sorriu a Mona, a garotinha que levava as flores, encantadora como sempre, com a habitual fita no cabelo ruivo. Rowan deu o braço a Aaron e juntos seguiram Mona ao ritmo da música solene. Os olhos de Rowan passavam vagamente pelas centenas de rostos de ambos os lados e, aturdida, através da brancura diáfana do véu, pelas filas de luzes e de velas junto ao altar em frente. Será que se lembraria sempre daquilo? Do ramo de flores brancas na sua mão? Do sorriso doce e radioso de Aaron a olhar para ela? E da sua própria sensação de estar bela, como as noivas têm sempre que ser belas? Quando finalmente viu Michael, tão perfeitamente adorável, na sua casaca cinzenta, sentiu os olhos marejarem-se-lhe de lágrimas. Como ele era magnífico, o seu amante, o seu anjo, a sorrir-lhe do seu lugar junto ao altar, com as mãos sem as horríveis luvas unidas à sua frente, com a cabeça ligeiramente baixa, como se protegesse a alma da luz brilhante que incidia sobre ele. Embora para ela os seus olhos azuis fossem a luz mais brilhante de todas. Ele pôs-se ao seu lado. Uma calma encantadora desceu sobre ela, enquanto se virava para Aaron, e ele lhe ergueu o véu e o lançou num gesto gracioso sobre os ombros, indo-lhe cair suavemente por detrás dos braços. Um arrepio percorreu-lhe o corpo. A sua vida nunca incluíra nenhum ritual consagrado como aquele. E não era o véu da sua virgindade ou da sua modéstia, mas o véu da sua solidão que tinha sido erguido. Aaron pegou-lhe na mão e colocou-a na de Michael. Se é sempre bom para ela, Michael, murmurou ele. Ela fechou os olhos, desejando que aquela sensação pura perdurasse para sempre. E depois olhou lentamente para o altar resplandecente, com fila após fila de belíssimos santos de madeira. Quando o padre começou a dizer as palavras tradicionais, ela viu que os olhos de Michael também estavam marejados de lágrimas. Sentia-o a tremer, enquanto lhe agarrava a mão com mais força. Rowan temeu que a voz lhe fraquejasse. De manhã tinha-se sentido ligeiramente nauseada, talvez devido à preocupação, e voltou a sentir uma leve tontura. Mas o que a impressionou num momento de quietude e distanciação foi que aquela cerimónia em si transmitia um imenso poder que os envolvia numa imensa força protetora. Como as suas amigas costumavam troçar tais coisas, como outrora ela própria as achara inimagináveis, e agora no próprio centro daquilo saboreava o momento e abria o seu coração para receber toda a graça que este lhe podia conferir. Por fim, o texto do velho legado impôs-se à cerimónia, reformulando-a, e estava agora a ser recitado. Agora e para sempre, em público e em privado, perante a tua família e todos os outros, sem exceção, e em todas as capacidades, ser apenas conhecida por Rowan Mayfair, filha de Deirdre Mayfair, filha de Anta Mayfair. Embora o teu esposo legal seja chamado pelo seu próprio nome, aceito. Não obstante, e com o coração puro, aceitas este homem, Michael James Timothy Curry? Aceito. Finalmente terminara. As últimas frases tinham ecoado sob o alto teto abobadado. Michael virou-se e abraçou-a, como tinha feito milhares de vezes na escuridão secreta do seu quarto de hotel. No entanto, como era maravilhoso aquele beijo público e cerimonioso. Ela entregou-se a ele por completo, de olhos fechados, e a igreja dissolveu-se em silêncio. E depois ela ouviu-o murmurar: "Amo-te, Rowan Mayfair." Ela respondeu: "Amo-te, Michael Curry, meu arcanjo." E encostando-se mais a ele, impecavelmente vestido, voltou a beijá-lo. Soaram os primeiros acordes da marcha nupcial, bem altos, agudos e triunfantes. Uma imensa rostilhada invadiu a igreja. Ela virou-se de frente para a enorme assembleia e para o sol que entrava a jorros pelos vitrais e, dando o braço a Michael, iniciou a longa e rápida caminhada pela nave central. Via de ambos os lados os seus sorrisos, os seus gestos de assentimento, a irresistível expressão do mesmo entusiasmo, como se toda a igreja estivesse imbuída da mesma felicidade simples e avassaladora que ela sentia. Só quando entraram para a limusina que os aguardava, enquanto os Mayfair lhe atiravam arroz por entre um coro exuberante de vivas, é que ela pensou no funeral, naquela igreja. É que se lembrou da outra procissão de carros pretos e brilhantes. E agora percorria aquelas mesmas ruas, pensou ela, envolta em seda branca e com Michael a beijá-la de novo, a beijar-lhe os olhos e as faces. Ele estava a murmurar-lhe todas aquelas coisas tontas e maravilhosas que os maridos devem murmurar às noivas, que ela era bela, que ele nunca tinha sido tão feliz e que se aquele não era o dia mais perfeito da sua vida, não conseguia imaginar qual seria. E a parte melhor não era o que ele dizia, mas como ele próprio estava feliz. Ela encostou-se ao ombro dele a sorrir, de olhos fechados, a pensar calma e deliberadamente em todos os momentos que tinham sido marcos na sua vida. A sua licenciatura em Berkeley, o primeiro dia em que fora às enfermarias como médica interna, o primeiro dia em que entrara no bloco operatório, o primeiro dia em que, no fim de uma operação, ouvir as palavras: "Excelente, doutora Mayfair, pode fechar." "Sim, o dia mais feliz", murmurou ela. E apenas começou. Centenas de pessoas reunidas sobre a relva, sob as grandes tendas brancas que tinham sido montadas de forma a cobrir o jardim e o relvado das traseiras, à frente da garçonnière. As mesas de buffet, ao ar livre, cobertas de toalhas de linho brancas, vergavam sob o peso dos suntuosos pratos solistas: lagostins recheados, camarões crioulo, jambalaia, ostras assadas, peixe e até um modesto e tão apreciado feijão encarnado com arroz. Criados fardados deitavam champanhe em flûte. Barman faziam cocktails a pedido nos bares bem fornecidos, instalados na sala de estar, na sala de jantar e junto à piscina. Crianças de todas as idades, com trajes de festa, brincavam à apanhada por entre os adultos, escondendo-se atrás das palmeiras em vasos que tinham sido espalhadas por todo o resto do chão, ou corriam em grupos, escadas abaixo e acima, gritando, para enorme vergonha de vários pais que tinham acabado de ver o fantasma. A banda Dixieland tocava furiosa e alegremente sob a sua cobertura branca, junto ao gradeamento da frente, sendo a música ocasionalmente submersa pela conversa animada e ruidosa. Durante horas, Michael e Rowan, de costas para o comprido espelho, na extremidade da sala de estar que dava para First Street, receberam Mayfair após Mayfair, apertando mãos, agradecendo, escutando pacientemente linhagens e parentescos mais parentescos. muitos dos antigos amigos do liceu de Michael tinham ido, graças aos esforços diligentes de Rita May Lonigan, e formavam o seu próprio grupo, rodioso e alegre, e contavam ali bem perto histórias de futebol. Rita até tinha conseguido localizar dois primos com quem ele há muito tinha perdido contacto. Uma velhota, muito simpática, chamada Amanda Curry, de quem Michael se lembrava com ternura, e um tal Franklin Curry, que tinha andado na escola com o pai de Michael. Se havia alguém que estava a gostar mais de tudo aquilo que Rowan, esse alguém era Michael. E era bem menos reservado que ela. Beatrice ia abraçá-lo exuberantemente, pelo menos duas vezes em cada meia hora, provocando nele sempre algumas lágrimas envergonhadas. E era evidente que ele estava comovido com a ternura com que Lily e Gifford tratavam a sua doce tia Vivian, que tanto parecia uma boneca. Mas era uma altura de fortes emoções para todos. Mayfair, de várias outras cidades, abraçavam primos que não viam há anos, jurando regressar a Nova Orleans com maior frequência. Alguns combinaram ficar durante uma semana ou duas com este ou aquele ramo da família. Eram continuamente disparados flashes. Enormes câmaras de vídeo pretas abriam lentamente caminho por entre a multidão. Finalmente, terminados os cumprimentos, Rowan ficou livre para ir de grupo em grupo e sentir o êxito da festa e aprovar o serviço dos fornecedores da comida e a banda, como se sentiu obrigada a fazer. O calor do dia tinha abrandado, graças a uma suave brisa de outubro. Alguns convidados estavam a ir-se embora mais cedo. A piscina estava cheia de pequenas criaturas seminuas, aos gritos e a salpicarem-se umas às outras, algumas a nadar só de cuecas, e de alguns adultos embriagados que se tinham atirado à água completamente vestidos. Estava a ser colocada mais comida nos enormes pratos cobertos aquecidos. Foram abertas mais caixas de champanhe. Os cerca de 500 Mayfairs de raiz, que Rowan já conhecera pessoalmente, estavam bastante à vontade, sentando-se nas escadas para conversar ou passeando-se pelos quartos para admirar as maravilhosas alterações ou agrupando-se junto da enorme exposição de prendas caras. Por todo lado, as pessoas admiravam os restauros, a suave cor de pêssego das paredes da sala de estar e os cortinados de seda bege, o verde escuro mais sombrio da biblioteca e as madeiras pintadas de branco em toda a casa. Olhavam para os velhos retratos, limpos e com molduras novas, e cuidadosamente pendurados no corredor e nas salas do resto do chão. Juntaram-se para adorar um retrato de Débora, que estava agora pendurado por cima da lareira da biblioteca. Foram Lily e Beatrice que ajudaram Fielding a dar uma volta à casa, levando-o ao andar de cima no velho elevador para ele poder ver todos os quartos. Peter e Randall instalaram-se na biblioteca com os seus cachimbos a discutir os vários retratos e as suas datas aproximadas e qual tinha sido pintado por quem e qual seria o custo se Ryan tentasse adquirir aquele alegado Rembrandt. À primeira rajada de chuva, a banda foi para dentro de casa, para o fundo da sala de estar, e os tapetes chineses foram enrolados para trás quando os jovens pares, alguns tirando os sapatos no meio da confusão, começaram a dançar. Era os Charleston, e os próprios espelhos estremeceram com o barulho dos trompetes e o trovejar contínuo dos pés a bater. De novo rodeada por grupos de rostos entusiásticos, Rowan perdeu Michael de vista. Houve um momento em que ela bateu em retirada para o pequeno toilette da biblioteca, acenando de passagem a Peter, que estava agora sozinho e aparentemente a dormitar. Ficou ali em silêncio, com a porta fechada à chave, com o coração a bater apressadamente, a olhar para si própria, ao espelho. parecia agora murcha, amachucada, como o ramo de flores que mais tarde teria de atirar por cima da balaustrada das escadas. Já não tinha batom e as faces estavam pálidas, mas os olhos brilhavam como esmeralda. Tocou-lhe hesitantemente, ajeitando-a contra a renda. Fechou os olhos e pensou no retrato de Débora. Sim, tinha sido certo usá-la. Tinha sido certo fazer tudo como eles queriam. Olhou de novo para si própria, agarrando-se àquele momento, tentando guardá-lo para sempre, como uma fotografia preciosa escondida nas páginas de um diário. Este dia, entre eles, com todos aqui. O facto de ter deparado com Rita Mae Lonigan a chorar ao lado de Peter quando abriu a porta da biblioteca não dissipou a sua felicidade. Ficou mais que contente em apertar a mão de Rita e dizer-lhe: Sim, eu própria pensei hoje muitas vezes em Deirdre, porque era verdade. E tinha gostado de pensar em Deirdre e em Ellie e até em Anta, e distraí-las das tragédias em que tinham ficado prisioneiras, acolhendo-as no seu coração. Talvez em qualquer parte fria e racional do seu espírito compreendesse porque é que as pessoas tinham fugido à família e à tradição para procurar o mundo árido e chique da Califórnia onde ela fora criada. Mas sentia pena delas, sentia pena de todos os que nunca tinham conhecido aquela estranha intimidade com tantos que tinham o mesmo nome e pertenciam ao mesmo clã. De certo que Ellie compreenderia. Voltando para a sala de estar e para o barulho ensurdecedor da banda e dos que dançavam, procurou Michael, subitamente vendo-o absolutamente sozinho, encostado à segunda lareira, a olhar fixamente para a outra extremidade da sala cheia. Reconheceu a expressão do seu rosto, o rubor e a agitação. Compreendeu a forma como os seus olhos se tinham fixado num ponto longínquo e aparentemente sem importância. Quando ela se aproximou, ele mal deu por ela. Não a ouviu murmurar o seu nome. Ela seguiu a direção do seu olhar, mas apenas viu os pares a dançar e o brilho da chuva contra os vidros das janelas da frente. Michael, que é? Ele não se mexeu. Ela puxou-lhe o braço. Depois, erguendo o braço direito, virou-lhe ternamente o rosto para ela e olhou fixamente, repetindo claramente o seu nome. Ele virou-lhe as costas bruscamente, voltando a olhar para a frente da sala. Desta vez, nada. Desaparecera, fosse o que fosse, graças a Deus. Ela via as gotículas de suor na sua testa e lábio superior. Tinha o cabelo úmido, como se tivesse estado lá fora, o que é claro que não acontecera. Aproximou-se mais dele, encostando a cabeça ao seu peito. Que foi? Disse ela. Nada, na realidade, murmurou ele. Parecia não conseguir recuperar o fôlego. Pensei que tinha visto. Não interessa, já desapareceu. Mas que era? Nada. Michael agarrou-a pelos ombros e beijou-a com alguma rudeza. Nada estragará este dia para nós, Rowan. A voz dele soou entrecortada ao continuar. Não haverá nada de louco ou de estranho neste dia. Fica comigo, disse ela. Não me voltes a deixar. Levou-o com ela para fora da sala, passando de novo pela biblioteca e entrando no toilette onde podiam estar sozinhos. O coração dele ainda estava acelerado, enquanto ela o abraçou com força, com o barulho e a música a soarem abafados ao longe. Está tudo bem, querida, disse ele finalmente, a respirar melhor, a sério que está. As coisas que eu vi não significam nada. Não te preocupes, Rowan, por favor. São as imagens. Estou a captar impressões de coisas que se passaram há muito tempo. Apenas isso. Vá lá, querida, beija-me. Amo-te. E este é o nosso dia. A festa prolongou-se vigorosa e loucamente até de noite. Por fim, o casal cortou o bolo de noiva sob uma tempestade de flashes de máquinas fotográficas e risos embriagados. Foram feitas circular bandejas de doces. Havia café fumegante. Mayfairs, em longas e calorosas conversas uns com os outros, tinham-se instalado em vários cantos e nos sofás e em grupos em volta das mesas. Chovia violentamente lá fora. De vez em quando ouvia-se trovejar violentamente. E os bares continuaram a funcionar, pois a maioria das pessoas continuou a beber. Por fim, pois Rowan e Michael só partiriam para a sua lua de mel na Flórida no dia seguinte, foi decidido que Rowan atiraria o seu ramo das escadas agora. Subindo até metade do lance e olhando para o mar de rostos que a fitavam e que se estendia em ambas as direções e até à sala de estar, Rowan fechou os olhos e atirou o ramo ao ar. Ouviram-se muitos gritinhos e até alguns empurrões e alguma agitação, e subitamente a jovem e bela Clancy Mayfair ergueu o ramo por entre gritos de aprovação. E Pierce abraçou-a impetuosamente, sendo evidente que estava a declarar a todo o mundo o seu encanto particular e egoísta pela sua sorte. Ah, então é Pierce e Clancy, pensou Rowan serenamente, voltando a descer as escadas. E nunca dera por nada, nem sequer adivinhara. Mas parecia não haver dúvidas disso, pensou, vendo-os sair discretamente. Ao longe, encostado à segunda lareira, Peter sorria, enquanto Randall discutia encaloradamente ao que parecia com Fielding, que ali tinha sido instalado há algum tempo, numa cadeira estofada. A nova banda para a noite tinha acabado de chegar. Começou a tocar uma valsa. Todos aplaudiram ao ouvir a música doce e antiquada, e alguém diminuiu a intensidade da luz dos lustres para um fulgor rosado e suave. Pares mais idosos levantaram-se para dançar. Michael levou imediatamente Rowan para o meio da sala. Foi um outro momento perfeito, tão rico e terno como a música que os embalava. Em breve, toda a sala à sua volta estava cheia de pares a dançar. Beatrice estava a dançar com Randall e a tia Vivian com Aaron. Os mais velhos estavam todos a dançar. E até os mais novos se entusiasmaram a fazer o mesmo. A pequena Mona com o idoso Peter e Clancy com Pierce. Se Michael tinha visto qualquer outra coisa indesejável, não deu qualquer indicação disso. Na realidade, os seus olhos fitavam Rowan incessantemente e com ternura.